Vou dar início a esta segunda sessão. Tanto quanto posso perceber, estamos em terra de liberdade. Este não é um território libertado, mas é um território de liberdade, onde a expressão... Mais alto ainda? Vou colocar a voz. Onde... eu estava a dizer que isto é terra de liberdade e por isso todos temos direito à palavra. Não retirarei a palavra a ninguém, como com as funções de moderador. Terei o prazer de vos apresentar estas ilustres pessoas que estão aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo, que serão os condutores, digamos, dos saberes durante esta parte da tarde. Reuniremos tudo para que às 7 horas estejamos livres para quem quiser participar na Eucaristia, que será presidida, celebrada, melhor dito, pelo Frei Bento Domingues. Isto é publicidade já, esta não é enganosa, de certeza. Já agora deixem-me só contar uma breve história, porque está aqui é o meu querido amigo, o jornalista... Fomos colegas no semanário e no jornal, o Cesário Borga. Um dia descia eu a rua de Santo António, no Porto, e há um homem, daqueles que desabridamente se desenvolvem para nós, chega junto de mim e diz-me: Cesário Borga, está tudo bem na televisão? E eu digo-lhe: claro que está tudo bem na televisão. A minha irmã ia ao lado e ela ficou muito espantada. E ele disse: mas está até mesmo tudo bem na televisão? Eu disse: está tudo bem na televisão. Então, adeus, Cesário Borga. E a minha irmã disse: mas tu não és o Cesário Borga. Mas é como se fosse o Cesário Borga, por isso. Ele ficou contente. Então, olha, Cesário, já uma vez passei por ti. Né? Isso só para aliviar um pouco as frequências da tarde e por isso vos vou deixar ficar calados a ouvir estes ilustres senhores que eu tenho aqui. A Teresa Toldi, que está aqui do meu lado direito, e eu vou dizer a teóloga. O Joaquim Franco. Não sei. Nada de intromissões. O Joaquim Franco está aqui do meu lado esquerdo, do outro lado é jornalista da SIC. Eu posso dizer que o Joaquim é um militante de verdade do cristianismo. A Emília Nadal, eu reconheço-a e conheço-a sempre como a pintora e uma militante também da Igreja Católica. Na Igreja Católica, o mais novo da mesa, porventura, o Pedro Freitas. Ele é o coordenador do movimento, nós também somos igreja, do movimento da Igreja, Movimento Internacional. Portanto, é da parte da área internacional que está aqui representado. Eu estive a ouvir-vos, aqueles que estiveram a falar, tive muita pena. Mais alto, vou então colocar outra vez a voz. Estive a ouvir-vos com muito prazer, aqueles que estiveram a comunicar, em cima de saudades do tempo em que, com 12 anos, eu lia no seminário de Sernache do Bom Jardim. É um seminário que tem a ver com a história de Portugal e com a história do século XIX, século XVII, século XIX. Eu era convocado para fazer a leitura do Novidades, do jornal Novidades, que por acaso chegava a qualquer dia e era lido em qualquer dia, não importava a hora nem o momento. O que era preciso era saber notícias do concílio. E eu recordo-me que lia fanosamente aquelas notícias. Não sei se foi por causa disso, fiquei com curiosidade e de um dia me tornei jornalista para poder perceber melhor o que é o Concílio Ecuménico Vaticano II. Por isso vos digo que estou com... Tive pena que algumas coisas tivessem sido ditas com tanta verdade. Tive pena que algumas coisas tivessem sido ditas com tanta verdade. Mas não me vou referir a elas. Sei que as pessoas que estão comigo também são daquela geração que está à rasca, porque esta gente vai falar do futuro. e quem fala do futuro acho que está sempre à rasca. Mas abro aqui só um pequeno parênteses para dar a palavra ao Frei Mateus. Ele há momentos interpelou-me para me deixar uma nota pessoal. Eu gostaria que ele a deixasse também para nós, para podermos perceber algumas afirmações rotundas que são feitas na sociedade portuguesa. Não sei se era isso. Era isso. Eu disse ao Vitor, foi isto. O fenómeno que, utilizando uma expressão, o rebelde, e tinha um título de um livro de João Bernardo, se chamou de vivências do catolicismo, tem sido relacionado, e foi mencionado aqui sim entre nós, tem sido relacionado com o Vaticano II e a evolução do Vaticano II. Eu reivindico para mim, penso que é uma coisa muito profunda, não foi o Vaticano II que levou algumas pessoas a sentirem-se mal na Igreja e a descobrirem que estavam fora, foi o fracasso, a aplicação do Vaticano que vir sentir-se fora desta Igreja e não o aplicava e não o vivia. Exatamente. E eu acho que são decisões importantes. Não foi o Vaticano II, o não Vaticano II, apesar da promessa que ajudou muitas pessoas a fazer essa diversão. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra e vou pedir aos comunicadores deste painel que não ultrapassem os 15 minutos de comunicação, entre os 10 e os 15, porque aos 15 eu estarei aqui docemente implacável para vos impor silêncio para que haja respeito na casa de Deus. Portanto, vai ter que ser assim para depois podermos conversar nessa tal terra da liberdade onde a palavra deve ser dada a todos. Se alguns abusarem, eu tomarei conta disciplinarmente da situação. Dou a palavra à Emília Nadal. Pois eu conto com isso, que me interrompa, porque eu teria tanto a dizer. E porque estamos em território de liberdade, eu queria dizer que agradeço o convite que me foi dirigido e tenho plena consciência. Eu estive sempre num território de ninguém, no território do isolamento e do silêncio. Ou seja, todos os meus amigos vencidos do catolicismo que se radicalizaram a sair, consideraram-me sempre como uma conservadora, assim como todos os meus amigos conservadores que se radicalizaram no sentido contrário, me consideraram sempre uma progressista. Devo dizer que este isolamento não é fácil, nunca foi fácil, e que não foi um silêncio inativo, antes pelo contrário. Eu costumo dizer, apesar de me considerar e de ser uma militante, eu costumo me intitular como católica, apostólica, protestante. Porque protesto. E toda a minha vida tem sido, digamos, eu vou dizer, realmente uma ação de submarino. E esta ação de submarino é no sentido de que eu tenho, a minha intervenção tem sido ao nível de escrever centenas de cartas a bispos, centenas de cartas a cardeais e mesmo ao Papa, exatamente dizendo isto aqui que tem sido dito. Portanto, eu penso que eu acredito na ação direta, tenho muito medo das ações diretas que envolvem radicalismos porque vão, muitas vezes, acirrar e aumentar os radicalismos de sinal contrário. E eu até de facto faço um apelo ao movimento Nós Somos Igreja para que avaliem as suas estratégias seguida até aqui e que a reavaliem no futuro. Porque, concordando com tudo o que foi dito hoje de manhã, o que eu digo seguidamente é o seguinte, Frei Bento, eu conheci pessoalmente o Papa João XXIII. Escrevi-me com o secretário dele, eu e o meu marido, até à hora da morte dele. Ele mandava-nos os seus recados. E nós, quando o conhecemos, com 20 e poucos anos, acabados de casar, foi para lhe dizer, numa audiência que nós não sabíamos que íamos ter, foi escrito com certeza noutra... Por outra em que não nós, numa pessoa com 10 pessoas, Santo Padre, a Igreja Portuguesa não é o que se diz. Não é só o que se diz. Há outras pessoas. O que é facto é que estivemos ali a conversar, o Papa mandou tomar nota da nossa morada e desde dizer nomes de pessoas para bispos, daqueles que nós dissemos, o único que não foi foi o Padre Mindo Santa Isabel. Mas de resto, Padre Manuel Vieira Pinto, Dom Manuel Falcão, Dom António Jesus Rodrigues, conhecíamos da Juque, que foi, teve muita influência nessa altura na Juque, o Cardeal Ribeiro, todos esses foram separados por nós, diretamente à Santa Sé. Eu não estou aqui como São Paulo a dizer, eu não vou dizer o que fiz e o que não fiz e o que aconteceu. Mas esta é a verdade e eu também espero que a verdade também ajude a fazer a história, porque a história faz-se muitos movimentos internos que ninguém vê. E, por outro lado, também queria dizer aqui ao nosso amigo, que disse que realmente teve uma grande desilusão com o Cardeal Ribeiro, eu penso que foi uma pessoa que nós também julgámos insuficientemente. E vou-lhes dar uma ideia por isto. Insuficientemente, eu vou dizer, porque era uma pessoa muito ambígua. Em 1983, quando colocávamos um grupo com quem me relacionava de artistas, a questão da história, a questão do Vaticano II, a questão do que estávamos a viver, a questão da cultura, resolvemos começar a pensar num encontro, e num encontro que fosse multidisciplinar, organizado por nós, para auscultar o que as pessoas tinham a dizer. Qual era a perspectiva da fé, ou melhor, da Igreja no ano 2000? Fé e cultura para o ano 2000. Anexámos o Padre Luís Acha, não por ele ser padre, embora também por ser a pessoa que é, mas por ser um cientista. E nesse encontro estiveram teólogos, estiveram economistas, estiveram artistas, estiveram escritores e realizou-se em Sassueiros, em 1984. Estão aqui as previsões para o futuro. Portanto, vão ver como elas se realizaram. E, por outro lado, eu penso que também elas nos ajudam a ver como elas ainda estão a caminho de se realizar e se será possível realizá-las. Em todo caso, há aqui algumas reflexões que merecem atenção para aquilo que temos estado a dizer. E então o que é que nós tínhamos? Tínhamos aquilo que se estava a passar no campo da cultura e no campo da cultura da Igreja, porque é muito importante nós vermos a Igreja como instituição, mas é uma instituição que tem uma cultura própria, por mais que ela diga que não, que está na cultura do tempo, então tem uma cultura completamente à parte. E, portanto, a relação entre a cultura da Igreja e a cultura do mundo e aquilo que era previsível que acontecesse no futuro, tendo em conta o background do Vaticano II. É claro que isto era o que nós desejávamos, muito mais do que aquilo que teria, e resta saber se, como é que terá possibilidades de concretizar. E então vimos ao nível dos temas da cultura, ao nível dos temas das linguagens, ao nível do tema das artes, ao nível do tema das ciências, ao tema da fé, da teologia, da espiritualidade, da moral, do cristianismo e Igreja, do cristianismo na profissão e atitude dos cristãos perante o mundo. Fazendo agora a pequena aqui um parênteses, eu queria dizer que eu penso que a grande conquista, a mais profunda do Vaticano II, a meu ver, foi o primado da palavra sagrada, da escritura. Eu penso que isso foi qualquer coisa que alterou completamente e isso ficou. E isso deu raiz, e isso deu fruto e veio alterar a espiritualidade dos cristãos e até a sua maneira de pensar a Igreja. Enfim, nas outras coisas, eu penso que não cabem neste quarto de hora, depois talvez valesse a pena ler isto, mas vamos ver aqui apenas na questão da linguagem. Uma linguagem que ainda era conceptual e discursiva e uma linguagem com tendência e recuperação de algumas linguagens parabólicas, simbólicas e alegóricas, na questão de uma linguagem racionalista, a valorização da linguagem intuitiva e analógica, a verdade demonstrável para a verdade captada pela connaturalidade vivencial, de um lado, a linguagem metafísica da fé, a linguagem bíblica da fé. Portanto, aqui, nestas atitudes, apenas em relação à linguagem. Portanto, depois na questão da arte, na questão da ciência, as ciências exatas para os modelos científicos, da descoberta da verdade absoluta para a criação de paradigmas, a operacionalidade como critério de verdade, quer dizer, sem, não vamos aqui só questões valorativas, são questões de observação. a predominante análise do natural para a construção do artificial. Quer dizer, isto são as contradições. Agora, a questão da fé, mas o cristianismo e a Igreja. Imagens parciais de Deus para a revelação do amor de Deus. Anúncio de um ideal desencarnado para o testemunho de que o cristão é diferente na vida real. Do proselitismo triunfalista a Cristo, Senhor do mundo e servo de Jafé. Do poder da Igreja na sociedade para servir a sociedade numa pedagogia para a fé. De um bastião de valores morais que se impõe para um lugar de comunhão que espera o filho pródigo. De exigente nas normas, mas tolerante nas práticas, para exigente com os que receberam o Espírito, mas tolerante com os outros. Da afirmação de confiança nas virtudes naturais do homem, para o crente no poder de Deus, que de facto os transforma. Da concepção jurídica da instituição eclesial, para uma concepção profética e carismática da Igreja instituída por Jesus Cristo. De uma Igreja sociológica, para uma Igreja de comunidades. Bom, o cristianismo hebreu há atitudes cristãos. Do monolitismo para o pluralismo, para a aceitação da diferença, para a leitura dos sinais dos tempos. De uma atitude simplista para a complexidade. Da procura de uma boa consciência na estabilidade para a inquietação e a intenção permanente, para a aceitação do risco. Do paternalismo para uma comunidade de vida. Do pessimismo criticista para um otimismo radicado na inteligência da fé. Pronto, e bem, eu vou dizer o nome do grupo, era a Clara Meneres, a escultora, o Luís Cunha, arquiteto, e a Maria Jesus Cunha, o Padre Luís Achavar disse, o meu marido, Carlos Batista da Silva, e eu, e todas as pessoas que se anexaram. Portanto, isto foi um fim de semana em que os textos eram previamente enviados, feito pelas pessoas, com os temas à escolha, como as suas grandes intenções. E isto foram as conclusões a que se chegaram. Agora, chegámos a um ponto e perguntam-me o que é que eu penso para o futuro. Eu penso que ao nível de mentalidade, se continua tudo na mesma. Esta é que é a verdade. E enquanto que a nossa geração foi uma geração de inquietação que lutou até pela questão da democracia e que lutou por uma Igreja de participação e que lutou por determinados, enfim, princípios éticos da sociedade, tornou-se, ao nível dos jovens, que estão absolutamente acomodados. É o que eu sei. Pronto, já receberam isso tudo. Bandeja. Não tiveram que lutar de início contra coisa nenhuma e são muito raros os que se interrogam. Por outro lado, nós passámos daquela geração intermédia, daqueles a quem o concílio diz o primado da consciência, a liberdade dos filhos de Deus, a Igreja como comunidade, a participação ativa de todos, a corresponsabilidade, a colegialidade e todo esse projeto de esperança que todos, em que nós acreditámos, em que eu acreditei, e em que eu acreditei, e continuo a dizer, como num texto que escrevi, perguntou porque é que sou católica, a minha referência continua a ser o Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II. Pronto, um fundamento. E o que é facto é que ficamos todos numa situação realmente de nos perguntarmos o que é que esta geração mais nova vai fazer. Por um lado, os mais novos, aqueles que têm fé, que são, enfim, iniciados na Igreja, têm iniciação cristã, a maior parte está-se realmente, desculpem, muito pouco interessada, ou podem ir aos festivais todos de juventude atrás dos papas. Mas quando chega à altura da vidinha deles, contracepção, essas coisas todas, entras por um ouvido e sais pelo outro. É a grande diferença da minha geração, em que as pessoas tiveram que assumir, ou não assumiram, ou ficaram revoltadas, mas aniquiladas por uma obediência cega a princípios no fim dos quais se sentiam maniatados, mas nos quais não acreditavam e contestavam, ou que assumiam uma posição realmente de liberdade de consciência e assumiam dolorosamente as consequências disso. Eles não têm problema nesse aspecto. Ou então são aqueles que de facto têm necessidade, porque ser livre é muito difícil, têm necessidade ali de um tutor a bater-lhes na cabeça, a impor-lhes princípios de rígidos, em movimentos que de facto vou acabar. O que eu queria dizer é o seguinte, é que estamos neste momento, qual é o futuro? Ora bem, eu penso que o grande drama da Igreja é porque eu acho que ela pensa, percepciona-se e sente-se como um fim em si mesma. E a Igreja não é um fim em si mesma. As estruturas da Igreja não são um fim em si mesma. E os fins não justificam os meios. Depois, como neste mundo plural, em que não consegue de maneira nenhuma reter as pessoas, porque há o Facebook, há os encontros, há essas coisas todas, e então qual é o futuro, que é já presente? A burocracia. Estamos a entrar numa época terrível de burocracia no interior da Igreja. Os movimentos laicais, neste momento, estão a ser todos comandados e pressionados para alterarem estatutos. Há movimentos de espiritualidade que nunca na vida tiraram ou precisaram de estatutos, a quem agora é exigido um estatuto, são precisos estatutos para a equipa de serviço de Osana, para a equipa de serviço interno de Osana e para a equipa de serviço nacional. Bom, e os estatutos têm que ser todos aprovados. E a eleição também é com listas prévias. Quer dizer, é assim que se resolve a questão da diversidade. É assim que se resolve a questão da comunhão. Então, eu estou com 70 anos a pôr a questão que os meus colegas puseram quando eu tinha 20 e fiquei. Mas, exatamente aquilo que eu acredito é que a Igreja não é um fim em si próprio. Estão postas questões? O seu tempo terminou. Muito sérias. E, portanto, eu retiro-me. Ainda não chegámos a esse castigo. Dias virão, sei lá. Mas agora vou dar a palavra ao Joaquim, que como eu, Joaquim Franco, como eu, trabalha em território laico, onde as coisas nem sempre são fáceis. Mas não vai ser, com certeza, da facilidade ou da dificuldade de fazer passar a mensagem, mas vai ser, sobretudo, a tua intuição e dessa tua militância de católico. Risco quando eu digo militância, mas eu acho que tu és profundamente militante, no sentido mais sério que a palavra militante pode ter. E como um bocadinho mais velho do que tu, aceita paternalmente. Muito obrigado pelo convite. Eu partilho este sentimento, apesar de ser muito mais novo do que a Emília, partilho este sentimento de um certo isolamento, até tendo em conta esse patamar por onde me vou movimentando, como dizia o Manuel, que é entre jornalistas, entre essa elite, entre aspas, que é o de sentir tantas vezes que estou na terra de ninguém, levo pancada à esquerda e à direita. Estou na terra de ninguém, mas acredito eu, é a terra de todos, porque nesta terra onde eu vivo, todos cabem. E, portanto, temos de nos sentir felizes dessa maneira. Eu escrevi aqui algumas dicas. O tema que me propus abordar foi a disponibilidade para o mundo a partir do Concílio Vaticano II. Eu sou da geração 60, nesta perspectiva, nasci na década de 60. Portanto, só conheci, como dizia a primeira pausa do café, só conheci a Igreja da Liberdade e da Ousadia. No meu tempo de militância de juventude, nos grupos de jovens, foi essa a Igreja que eu conheci. Não conhecia outra, que muitos de vocês, porque estou a ver, conheceram. Já conheci essa Igreja da Liberdade. E é, de certa forma, frustrante verificar que essa Igreja da Liberdade que eu conheci vai desaparecendo aos poucos. Mas, pronto, isso fica para outras conferências. O diálogo intercultural, o diálogo interreligioso é por aí que vou. Escrevi para não perder. Não podemos ignorar, porque vemos, ouvimos e lemos, para lá da espuma, nas entrelinhas deste tempo condicionado pelo medo, que atravessamos um tempo de mudança. Salvaguardando as devidas distâncias milenares, basta rever o percurso da história humana para encontrar semelhanças com outros tempos. Grandes catástrofes naturais, a escassez de ética ou de bens, a injustiça ou a não concretização da justiça estão entre as grandes forças de mudança e convulsão social. Hoje não é a Guerra Fria ou a luta por liberdades e direitos que marcavam os anos 50 e 60 do século XX, mas temos uma Guerra Fria e global de condimentos económicos com imprevisíveis efeitos sociais e, por via destes efeitos sociais ou do medo de os enfrentar, temos sociedades que se repensam. Se juntarmos o desenvolvimento tecnológico e científico à cultura da velocidade e da comunicação imediata, com a ilusão de vivermos sem longe ou distância, temos um caldo cultural inédito com vasto impacto. Vivemos um tempo de laboratório e todos nós, mais velhos e mais novos, somos cobaias. Ao encerramento e abertura dos ciclos históricos correspondem contextos religiosos. A religião acompanha os ciclos com nascimento, ascensão e queda. Não estamos propriamente a viver novidades absolutas e sabemos que os momentos e os ciclos de mudança foram sempre épocas de esperança que arrastaram pregadores de desgraças e vozes messiânicas. Isto implica capacidade de mudança a vários níveis. Viver o momento ou os momentos de crise, assumindo a correção dos erros do passado no compromisso com o futuro. Também na religião, inseparável e cúmplice do meio. Numa recente conversa com o Frei Fernando Ventura, que esteve há pouco tempo nas bocas das redes sociais, por causa de uma entrevista nas notícias em que comparou o estado do país a uma barraca com um submarino à porta, eu dizia, pensando também na Igreja, não sei até que ponto vamos de facto assistir a uma mudança de paradigma, até que ponto vamos assistir a uma mudança radical do discurso verbal e gestual que seja capaz de passar uma mensagem de empatia e de escuta. Em contexto religioso, o acontecimento mais recente e próximo dessa mudança de paradigma não terá sido o Concílio Vaticano II? Perguntei eu. Talvez, marcado pelo seu tempo, no seu contexto. Mas aos poucos vemos como a velocidade do mundo e os acontecimentos estão a pressionar a exigência nas estruturas e no pensamento religioso. Como se a humanidade estivesse a pedir uma esperança renovada. E não se trata de pedir novas linguagens para roupa velha, dizia. 50 anos depois, os fiéis têm não o direito, mas o dever de questionar para aperfeiçoar as opções. Foi o próprio concílio que colocou definitivamente o destino da Igreja nas mãos do povo de fiéis, com ou sem barrete, com rendas, batinas ou chinelos, havaianos, como dizem no Brasil. Para o serviço, claro. Assim, a propósito, vale a pena questionar a intenção e o alcance desejados com a chamada nova evangelização, que se desenvolveu agora para aquele conceito renovado do Pátio dos Gentios. Entre o proselitismo triunfalista e o reconhecimento do mundo aberto e em aberto, que significados podemos encontrar nestas experiências que são intrinsecamente valiosíssimas? Entre cientistas e filósofos há muitos, surpreendentemente cada vez mais, que se dizem ateus e disponíveis para o diálogo, reconhecendo a importância da religião nas estruturas de compreensão do ser humano. Não estamos num mundo sem religião. Estamos num mundo em que a prática religiosa entrou por outros caminhos, com outras formas de relação com o transcendente. Ou seja, subiu a fasquia da responsabilidade, diria da nossa responsabilidade. O mundo não é só destinatário de comunicação, mas é também, sobretudo, gerador de interrogações. A religião nunca deixou de ter essa marca da derradeira esperança. Mas hoje, as antigas estruturas estão fragilizadas. No contexto católico, o Concílio Vaticano II foi já profeticamente um grande evento. Assumiu uma nova missão da Igreja a partir de dois documentos-base, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, dois títulos de dois documentos que são, em si, uma missão e um compromisso. Uma Igreja que assume a tarefa de ser luz das gentes, anunciando a alegria e a paz. Diria que é uma tarefa para todas as religiões e estruturas religiosas, sem exceção. Em certa medida, para crentes, de todos os credos e até para os sem credo, se virmos bem. O problema está em como fazer isto. Com que critérios e a partir de que atitude base? Diálogo ou imposição? Atitude de escuta ou discurso surdo? Serviço ou poder? Repito, serviço ou poder? Está demonstrado que atitudes de prepotência, de surdez, de falta de diálogo, nunca levaram a sítio certo, a bom porto. Contrariando as previsões de desencantamento do mundo e da morte de Deus, a história da religião impõe-se, Deus não morreu, e até o conflito entre a ciência e a fé faz cada vez menos sentido. A fé ajeita-se à ciência, a ciência recorre à fé, quanto mais não seja, para encontrar, enfim, um objetivo de trabalho. Citando Einstein, uma ciência sem religião é coxa, uma religião sem ciência é séria. É curioso este tempo em que vivemos. A Santa Sé, ao organizar um congresso internacional sobre astrobiologia, vida extraterrestre, e cientistas que descobrem uma molécula coexistente na natureza que atua no cérebro humano, provocando aquilo que chamaram experiências místicas. Chamam-lhe já a molécula do espírito. Tempo curioso este. Deus não morreu. E agora? Agora o homem reencontra-o nessas múltiplas e plurais formas. O mistério da procura do sentido, da esperança, acompanha o percurso da humanidade. Vejamos. Benevolência, amor, misericórdia, fraternidade, não violência, perdão, responsabilidade, interdependência, comunhão, oração, equilíbrio, podíamos ir por aí. Embora insondáveis e plurais, os caminhos da paz são comuns e inquestionáveis. O edifício da ética parte também deste sentimento da religião. Só que o edifício da ética está em permanente obra. É uma obra, não para, não é? Como lembra o professor Anselmo Borges, o homem é um animal ético e a moral é autónoma. Pode ser, se não, religioso e ter uma moral. Mas é difícil separar a moral da religião. E já se percebe, então, a grande responsabilidade que temos entre mãos. Rever os sinais de cada tempo será a atitude sensata. Porém, as religiões criaram modelos, sistemas, doutrinas, enquadramentos, ensinamentos, contingências políticas, estruturas, sempre com tendência para a cristalização e, mais uma vez, por vezes, muitas vezes, mais poder e menos serviço. Chega a pensar se não serão apenas mecanismos para adiar a essencialidade essencial de cada religião. No caso da fé cristã, por exemplo, esta procura é inseparável da caridade. Não há fé cristã sem caridade. Sem caridade, a fé cristã é um bluff. Logo porque isso via a acumulação de incoerências que se foram construídas. O que vale a caridade diante do pragmatismo económico? Digam-me os economistas neoliberais da nossa praça, alguns assumidamente católicos, quais os critérios para medir a solidariedade e a desigualdade? Quantos pobres são necessários para fazer um rico? Surgem em igreja dinâmicas e projetos sociais ousados, mas reflexão e produção literária sobre a doutrina social da igreja, por exemplo, continuam com muita produção do concílio, na ordem apenas das palestras e dos encontros. Volta ao Concílio Vaticano II na dimensão da abertura ao mundo, ao diálogo. A Declaração Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, defende-se a fé com natureza voluntária. Ninguém pode aderir a Deus, a não ser que, atraído pelo Pai, preste o obséquio racional e livre da fé. Se apela à razão na liberdade de adesão, mas reivindica a verdade, esta é já uma igreja refém do diálogo. Concluo eu. Os 50 anos que passaram apenas o confirmam. E não há como voltar atrás. Temos de reconhecer o passo gigante na forma de se colocar diante das outras verdades que a Igreja assumiu. Mas hoje, até para se clarificarem equívocos que não existiam há 5 décadas, impõe-se uma pergunta. É para o diálogo, por dentro e de dentro para fora, que a Igreja se disponibiliza? Na certeza de que o diálogo não faz sentido se cortar a ação? Entre religiões. A Declaração de Nossa Aetate, a saída também do Concílio, introduziu a Igreja nesse caminho fantástico que é o diálogo entre as religiões. Os homens esperam resposta para os enigmas. Qual o sentido e a finalidade da vida? De onde vem o sofrimento? O que é a morte? Há um fundo ético e universal que atravessa as religiões e está no âmbito da existência humana. Hans Kuhn também deu passos muito interessantes. Estou aqui entre gente que conhece melhor do que eu o pensamento do teólogo alemão. O professor Mário Pinto não vê outra saída. Se cada um não crê, a não ser no que sabe, em muito pouco pode crer. Estamos também condenados, em nome do futuro, a esse diálogo com quem pensa religiosamente de forma diferente. Com o sofrimento e injustiça no centro das reflexões, as próprias estruturas religiosas podem reforçar o conceito de uma ética transversal. Estes 50 anos, reafirmo, colocaram a Igreja dentro dessa outra necessidade de diálogo, na preocupação cultural e interreligiosa. Qual é o limite dos parâmetros desse diálogo? Bom, eu pragmaticamente diria a Carta dos Direitos Humanos. Mas até aqui este símbolo de humanidade é imperfeito. E as religiões, sobretudo a Igreja, podem ir mais longe se fizerem o que a Carta dos Direitos Humanos não faz. Podem construir o paradigma do nós corresponsáveis. Há muita reflexão sobre esta dimensão. Muitas vezes a solução para a solução, para a solidão existencial que nos esmaga, passa por nos esquecermos de ser com o responsável, ser com o outro. Isto é um princípio ético de matriz religiosa. E se assim for, caem por terra muitas desigualdades. Maio de 2010, Centro Cultural de Belém, Papa Ratzinger, diante de gente apresentada como representante da elite cultural. Joaquim, 2 minutos mais. Papa Bento XVI falava da necessidade de um encontro com os obreiros da cultura em todas as suas formas. Dizia ele, apelando aos obreiros da cultura, não tenham receio de dialogar com os crentes. Terá faltado ao Papa incluir também o ónus, a impressão do ónus, o apelo a um diálogo sem preconceitos dos crentes para com o mundo. Já há pouco se falava um pouco também dessa dimensão. O Papa depois falava da verdade, do conceito da verdade, as verdades dos outros. E esse é, se calhar, o grande dilema que vamos enfrentando neste tempo de reflexão, quando somos confrontados com a diferença e a necessidade de dialogar com a diferença. Mas ele concluía, a Igreja Católica estará a missão de manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus. Levar as pessoas, bonita esta expressão, a olharem para além das coisas penúltimas e porem-se à procura das últimas. Eu termino lembrando o Concílio Vaticano II e esquecendo tudo o que disse para trás. Agora é aquilo que me apelava no início, o olhar o futuro a partir do presente. O Vaticano II abriu a porta porque o mundo tocou à campainha e o ar dentro de casa já estava muito abafado. Quando a porta se abriu, o mundo entrou em forte corrente de ar dentro da casa e igreja, que não conseguiu fechar as janelas que entretanto se abriram com a força do vento. Há quem agora tente fechá-las, julgando que a casa está igual. Os alicerces da casa estão lá, mas a ventania derrubou móveis estantes, espalhou livros e pensamentos. Só não derrubou as cadeiras, porque algumas pessoas permaneceram sentadas, nas suas rendas e batinas, nas suas certezas absolutas, enquanto outras ousaram resistir de pé, seduzidas por essa lufada de ar, e depois saíram da casa. Umas foram levadas pelas rajadas muito fortes e perderam-se na vulgaridade. Outras continuaram a espalhar o mistério aos quatro ventos deste novo tempo que necessita de retomar a essencialidade. Dom Carlos Azevedo dizia que a Igreja, a propósito do Concílio Vaticano II, se esforçou por se reconciliar com a história. O Concílio Vaticano II, na minha perspectiva, é um movimento contínuo e, por isso, está vivo em cada momento, porque abriu um precedente. A partir daquele momento, a Igreja não se fixou. Abriu-se para todos os tempos. As contingências hoje são as do encurtamento da percepção do tempo, da velocidade, da globalização imediata e tecnológica, com os seus defeitos e virtudes. Sabendo de antemão que as estruturas religiosas, particularmente a Igreja Católica, têm uma força contrária. Todas as forças religiosas funcionam assim. Resistência e conservação dos edifícios. Pode convocar-se um novo concílio, mas será difícil fechar este tempo que estamos a viver num concílio, porque é impossível cristalizar este tempo de rápida circulação e memória curta. De tal forma curta que já ninguém questiona como seria a Igreja e o mundo sem o Concílio Vaticano II, que entendo, repito, permanece atual porque foi, antes de tudo, uma atitude. E essa atitude é irreversível. Seria um concílio truncado, um novo concílio que se realizasse nesta altura. Truncado esta dimensão de Igreja que pensa na base e com a legitimidade de quem está com as mãos na massa. Este e muitos outros encontros, na pluralidade de vivências e testemunhos que vamos vendo e que fazem a Assembleia dos Filhos de Deus, este e muitos outros encontros, à direita e à esquerda, com ou sem fé, são já o novo e perpétuo concílio da Igreja, na linha, aliás, do que mudou a Igreja e o mundo no século XX. Depois destas excelentes comunicações, a comunicação de Emília Nadal, uma excelente comunicação da sua memória pessoal, depois destes desafios deixados pelo Joaquim Franco, Joaquim, gostaria de saber se me podias reservar aí uma molécula do espírito. Eu ando a precisar disso. Dou-vos agora, dou a palavra agora minha amiga que está aqui do meu lado direito, que se chama Teresa Toldi. Ela é professora de ética na Universidade Fernando Pessoa do Porto e é doutora em teologia pela Universidade de Frankfurt. E vamos ter o prazer de ouvir, eu não me canso de ouvir, esta mulher cheia de coragem dentro da Igreja. Muito obrigado. Bem, eu, para já, aquela da geração arrasca, agora fica ainda mais, não é? Até porque eu não trouxe um texto, tenho assim aqui umas notas soltas. Eu queria começar por dizer o seguinte. Eu vivo fora do choco. Vivo fora do choco do que é o cotidiano muito interno à Igreja. E isto eu considero que é relevante de início, logo de entrada, para explicar a posição em que eu me coloco a partir de fora do choco, como é que é visto o choco, sendo que é possível ser do choco estando fora do choco. Quando eu comecei a estudar teologia, e comecei a estudar em 78, falava-se ainda muito do concílio. Eu lembro-me que, quando estava a estudar, de ter lido um livro, era assim um calhamaço grosso, sobre os padres operários, a experiência dos padres operários. E eu li aquilo, lembro-me de um livro que me marcou para todo o sempre, li aquilo com uma intensidade incrível, apesar de ter começado a estudar em 78 e de se reportar uma experiência anterior, e de ter sentido um regozijo enorme de ter existido o Concílio Vaticano II, de ter havido, e um regozijo melhor ainda de ter conhecido pessoas dessa geração. E isso é uma coisa que eu gostava de deixar aqui, até porque estão aqui muitos, que são minhas referências, e eu não posso deixar de dizer isso. Isso para mim é uma coisa fundamental e eu não é por obrigação, é verdadeiramente por convicção que, antes de mais, tenho que agradecer isso e tenho que prestar homenagem àqueles que me passaram este testemunho e esta esperança, a esperança numa primavera na Igreja. Eu comecei a estudar em 78, como eu vos dizia, e nessa altura acho que ainda havia... Ainda, eu vou dizer uma coisa horrível. Diz. Ainda se estudava bastante. Ainda se estudava bastante e lia-se bastante. E a certa altura aconteceu uma coisa interessante. Aconteceu o sínodo sobre a Igreja, que começou a introduzir o discurso da eclesiologia da comunhão. E aquilo que ao início fez um grande furor... Rapidamente se foi percebendo que a eclesiologia da comunhão, em vez de parecer aquilo que prometia, que era uma comunhão fraterna, se estava a tornar cada vez mais uma eclesiologia que se colocava na perspectiva da convergência para um centro e da convergência para um centro de autoridade. E para a confusão, se quiserem, ou a substituição da fraternidade pelo esquema da obediência. E com isto estou a falar já depois de meados dos anos 80 para a frente. Ora, eu acho que esse modelo, daquilo que eu vejo no meu cotidiano, é um modelo que se reporta a um esquema de mentalidade autoritário que não é consentâneo com a realidade social e cultural que nós vivemos atualmente. Em que as pessoas pensarão na sua participação e no seu envolvimento, mas não em termos de obediência e não em termos da necessidade de convergir para uma autoridade. Então, o que é que isto provoca? Muito provavelmente... provoca uma dissintonia entre a linguagem, uma dissintonia entre muitas práticas e aquilo que é o cotidiano das pessoas. Claro que às vezes diz-se assim, a Igreja não tem que ir a reboque do tempo, para não, tem que ir à frente, não tem é que ir atrás, tem que ir à frente e não atrás. Eu acredito muito No, há um livro que não tem nada a ver com isto que eu estou a dizer, mas tem um título lindíssimo que se chama O Deus das Pequenas Coisas. E eu acredito muito num Deus que se revela nas pequenas coisas e que não precisa de imprimatur. Que não precisa de imprimatur nem de direitos de autor. E que se continua a revelar. E é por isso que eu tenho muita dificuldade com linguagens que estabelecem a dicotomia entre a Igreja e o mundo, e o mundo e a Igreja, e a Igreja e o mundo, porque não há uma Igreja fora do mundo. Isso será depois outra coisa. Mas não há uma Igreja fora do mundo. Nós estamos todos no mesmo mundo. Ou talvez não. E eu acho que essa perspectiva, essa ideia de uma Igreja no mundo, de todos a caminho, que de facto era uma das grandes expectativas do Concílio, do meu ponto de vista, como eu dizia, foi puxada para trás por esta perspectiva que depois foi associada também, do ponto de vista teológico, a uma coisa que funciona. Que funciona desde que as pessoas se deixem convencer disso, que é o medo. O medo. O medo existe. O medo funciona tanto mais quanto nós mais nos convencermos dele. E então há uma estratégia ridícula daquela de literatura das grandes superfícies ou das bombas de gasolina, que tem aqueles livros assim de... aquelas para a gente viver melhor espiritualmente, assim, não é? E há um que tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque diz assim, em situações de medo... as pessoas devem pensar o seguinte, nesta circunstância específica, o que é de pior que me pode acontecer? Vou morrer? Vão-me prender? Vão-me impedir de subsistir? De sobreviver? Se nada disso me acontece, tudo o resto é suportável. E eu às vezes pergunto-me, porque é que nós na Igreja não somos capazes de fazer esse raciocínio? O que é que temos medo? Temos medo de quê? E eu penso que muitas vezes confundimos a obediência com o medo. E o pior medo é aquele que se mete na nossa cabeça. Que é o tal, não sei se é um género, se calhar deve ser um género, talvez também, não é? Que se mete na nossa cabeça. Ai, moleque. Que se mete na nossa cabeça e nós interiorizámo-lo. E às vezes, em vez de chamarmos medo, podemos chamar outra coisa qualquer para que o medo que temos não nos faça medo. E, portanto, podemos, a certa altura, chamar-lhe outros nomes. Até lhe podemos chamar comunhão, eventualmente. Ora, porque é que, apesar da diferença geracional em relação a algumas pessoas que aqui estão, porque é que a pergunta que eu só ouvi o fim da primeira parte, desculpem, foi quando eu consegui chegar, mas ainda ouvi... Penso que se colocou a questão do porquê que ficámos. Os que ficámos, porquê que ficámos? Essa questão continua-se a pôr. Os que ficámos, porquê que ficámos? Mas é que o problema não é só os que ficámos, porquê que ficámos. É os que ficámos, como é que vamos explicar aos nossos filhos que vale a pena ficar? E essa é uma questão de futuro. Eu no início estava-me a lembrar daquele anúncio e dizia assim, eu não sei, eu nunca fui ao futuro. Havia um anúncio assim, não é? Eu nunca fui ao futuro. Mas estas questões são questões de futuro. Como é que nós vamos explicar aos nossos filhos a relevância de ficarmos ou de estarmos? E isso, eu acho que um dos motivos para ficarmos, do meu ponto de vista, é porque eu acredito numa tradição que é a passagem da mensagem essencial de mão para mão, de geração para geração. Não é a ideia do depósito, porque essa ideia do depósito sempre me fez uma confusão horrível. Porque o depósito é para onde se põem as coisas velhas, depois às vezes até ficam cheias de bolor e tudo mais, não é? A ideia da tradição, para mim, é o passar a mensagem daquilo que é relevante e daquilo que nos anima, mesmo no sentido de nos animar. E o pior que podia acontecer, acho eu, era acontecer-nos como o Moisés, não é? Que não chegou a entrar na Terra Prometida. Viu de longe, não chegou a entrar. Tanto mais que vivemos num mundo em que algumas gerações mais novas têm tendência para não perceber que houve deserto. Que é uma outra coisa, quer dizer, que houve a experiência da travessia do deserto. E que há uma série de coisas que não são adquiridos. O que é que para mim seriam as tais coisas que eu gostaria a questões acordados, não é, que nós temos, o que é que eu gostaria de ver? Uma coisa para mim muito importante era uma igreja que não baseasse a sua identidade em processos de exclusão. Nós dizemos que somos todos igreja, mas eu, desculpem a analogia, que é um bocadinho desagradável, mas eu às vezes lembro-me um bocadinho daquele livro do Orwell, não é? Que diz que somos todos iguais, mas há uns que são mais iguais do que outros, não é? Ou daquela anedota que se diz, agora vamos todos vestidos de azul, não é? Mas os mais importantes vestem-se de azul escuro e os mais, menos importantes de azul claro, os azul escuros ficam à frente. Enquanto na igreja houver pessoas que têm possibilidade de excluir outras, somos todos igreja, mas não todos da mesma maneira. E, portanto, isso é um processo, do meu ponto de vista, é muito importante, que tem consequências para uma parte substancial da humanidade, que se tornam mais visíveis numa questão na qual eu não gostaria de centrar tudo o que vou dizer, e não vou centrar, vou só fazer uma referência, mas que é muito indicativa, que é o facto de, para metade das pessoas que estão na igreja, há 6 sacramentos. Para mais de metade, na igreja estão mais. Na humanidade é que somos metade, não é? Na igreja estamos mais. Há 6 sacramentos e há, para outros, há 7. Pronto. E para quem há 6 é porque têm o azar de terem nascido com o sexo errado. Tiveram esse azar, portanto, para eles só há 6. Dir-me-ão assim, não é fundamental a questão. A questão do acesso pode não ser fundamental. O que é fundamental são os argumentos que são utilizados para a exclusão. E isso é que é fundamental. E isso é que é lesivo da nossa dignidade de crentes. Todos. Todos. Por isso, eu gostaria, no futuro, de uma igreja que não exclui, de uma igreja que deixa de fundamentar mecanismos de obediência hierárquica na revelação e no Espírito Santo. Quem dizer calça, quem tem o Espírito Santo sou eu, portanto, é que sei, portanto, pronto. Ora, como é que isto, do meu ponto de vista, se poderia fazer? Bem, eu não, é tal coisa, não tenho uma solução, não é? Mas acho que é uma coisa que é muito importante, que é nós superarmos o complexo da personalidade autoritária no interior da Igreja e da minoridade. Portanto, o superarmos uma consciência, digamos assim, e uma vivência também ligada ao medo, também associada a um autoritarismo ou uma autoridade que nós não contestamos, de acordo com o modelo social, que nós já não aceitamos, porque é um modelo autoritário, que nós não aceitamos socialmente. E nem sequer desejamos educar os filhos assim, e nem sequer desejamos educar os jovens assim, mas depois aceitámo-lo e reproduzimo-lo. Que é um modelo, é um esquema, o esquema da personalidade, que eu diria que é da personalidade autoritária, tanto que não é contestada, que não pode ser, porque isso é de bradar aos céus. E os anjos tremem e param nos céus, estarrecidos e horrorizados, quando se põem questões e quando o discurso se abre e se põem perguntas. Pois um outro aspecto que é muito importante para mim é uma igreja dos sem poder. Dos que não têm poder. Uma igreja dos sem poder. Uma igreja que não abdique de se perguntar porque é que há mecanismos de injustiça. Não basta atender aos pobres. Isso é muito importante. Muito importante. Não basta atender aos pobres. É preciso perguntar porque é que há pobres. E a igreja também tem a função de perguntar porque é que há pobres. E tem a função de contribuir para encontrar soluções também. Dir-me-ão assim, mas a igreja nem é um partido, nem é uma instituição de caridade, nem é uma mutualidade. Mas eu volto a dizer, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E as questões da justiça e as questões da misericórdia, que eu acho que têm que se articular uma com a outra, para que a justiça não se torne cega e não se torne uma justiça mecânica, digamos assim, as questões da justiça e da misericórdia são estruturantes daquilo que Jesus nos deixou como mensagem, do meu ponto de vista. Estou quase. Está bem. Só 2 minutos mais, pode ser. Depois, um outro aspecto que eu acho que eu considero muito importante é uma igreja capaz de diálogo ecuménico e de diálogo interreligioso. O Joaquim Franco fez referência àquela sessão, não é? Do Papa, não tem esse nome, mas agora não me lembro do nome. Sínodo. Não, uma coisa mais modestinha. O encontro. O encontro do Papa, o encontro do Papa em Lisboa. Com a cultura. Com a cultura. Eu não consigo compreender como é que representantes de outras igrejas e de outras religiões, o único momento que encontraram para eles se encontrarem com o Papa foi nesse momento. O que passa perfeitamente a mensagem de que a religião em Portugal é católica e os outros são os folclores religiosos e culturais. E eu não posso compreender um ecumenismo e um diálogo interreligioso que se baseia em percentagens. Não posso compreender um diálogo interreligioso, um diálogo ecuménico que se baseia em percentagens e muito menos que se baseia na ideia de que tem que tudo convergir para um centro. E já mesmo agora é a última frase. Acho que é muito importante a criação de espaços de debate. De espaços de debate em que as pessoas... Em que não tenhamos medo de confrontar perspectivas diferentes, sem processos de anatematizações mútuas. Acho que isso é uma coisa que nos falta muito e que é muito importante. Acho que é muito importante fazer circular informação sobre aquilo que se vai fazendo de criativo. Porque há muitas coisas, mas informação não circula. Informação não circula. E era importante fazer circular a informação. E depois é importante também perdermos este complexo de filhos de minoridade relativamente às pessoas que na Igreja têm outro tipo de responsabilidades. Porque o temor e o tremor de que o Kierkegaard falava, suponho que não era relativamente a esse tipo de realidades, não é? E penso que isso é um passo que no século XXI, para que não nos tornemos, em alguns aspectos, até risíveis. E com esta... Há palavras doces e há vozes doces que são de ouro. Eu vou repetir o que disse. Há palavras e há vozes doces que são demolidoras. Estava a dizer isso mesmo para dar a palavra a Pedro Freitas. Ele é o coordenador de Nós Somos Igreja Internacional. Pedro, o último, mas a palavra a tempo ainda. Muito obrigado. 15 minutos. Muito obrigado. Eu acho que vou usar bastante menos do que os 15 minutos. Agradeço. Mais alto. Então, vou tentar falar um bocadinho melhor, mas peço-me desculpem, porque estou um bocadinho mal da garganta, não sei se será de alguma maneira... Frei Bento tem que se aproximar mais da mesa. Então, sim. Eu prefiro mesmo falar sentado, desculpa. Não, e mesmo há correntes de ar que são perigosas. Há correntes de ar agora. Ok. Bem, então, em primeiro lugar, queria agradecer por terem-me convidado para falar aqui. Eu queria falar, em primeiro lugar, do Concílio Vaticano II, que, para mim, ao contrário do que aconteceu para a maioria das pessoas que aqui estiveram, é um acontecimento histórico. Não foi um acontecimento que eu tenha vivido. Mas é um acontecimento histórico que é uma referência, mesmo para mim que não vivi, e mesmo para mim que não vivi a Igreja antes do Concílio Vaticano II. E é um acontecimento histórico por causa daquilo que representou. Isto já foi dito aqui várias vezes, mas eu vou repetir aqui. Representou uma abertura a outras religiões, enquanto contendo elementos de santificação, uma abertura à participação dos leigos na tomada de decisões. Houve claramente uma cedência de palavra aos bispos e até a comissões de leigos. E até a comissões de leigos que onde participavam mulheres. Lembro-me que na altura li que houve uma frase que dizia que se aceitava a participação de mulheres em assuntos que lhes dissessem respeito. E houve alguma que disse que não conseguia ver bem quais eram os assuntos que não lhes dissessem respeito. Talvez a menopausa. Além da abertura aos leigos e aos bispos, enfim, uma, como disse o Frei Mateus, uma cedência de palavra a pessoas fora do papado, houve também uma abertura às novidades do mundo contemporâneo, à cultura, à ciência. Houve uma vontade de ouvir aquilo que a ciência e a cultura estavam a dizer e a entrar em diálogo com eles e a ver nesse diálogo até onde é que se conseguia chegar. E houve também uma abertura à análise crítica dos textos sagrados. Crítica, ou seja, enquadrada dentro do contexto cultural da sua época e não como textos fixados de uma vez por todas, textos ditados eventualmente pelo Espírito Santo. E este espírito, e é isto que eu vou chamar o espírito do Concílio Vaticano II, é este espírito de abertura, de cedência de palavra, de querer dialogar. E é esse espírito que eu considero extremamente importante e é esse espírito que me parece que hoje falta. E não foi de repente que o espírito desapareceu. Como já foi dito aqui, houve um marco importante que foi o Humanae Vitae, em que as conclusões de uma comissão nomeada pelo Concílio Vaticano II foram contrariadas por um Papa. A comissão chegou a uma conclusão, essa conclusão não foi publicada e o Papa publicou o Humanae Vitae dizendo o contrário daquilo que essa comissão tinha concluído. E aí começou, digamos assim, um movimento menos dialogante, menos aberto, menos capaz de dialogar e de, a partir desse diálogo, construir uma verdade comum. De qualquer maneira, houve pessoas dentro da Igreja que sentiram isso e que se sentiram, aliás tivemos vários exemplos aqui hoje, que sentiram todo esse novo arranjamento era uma coisa muito boa. E que, à medida que o tempo foi passando, sentiram que não estavam que esse espírito não estava a ser tão respeitado como devia ser. E é daí que surge o movimento Nós Somos Igreja, que é sobre o qual eu vou falar a partir de agora, que surgiu na Áustria, num caso muito particular em que houve um escândalo relativo a abusos sexuais, associado a um bispo, e nessa altura houve um grande mal-estar tanto na sociedade civil como dentro dos católicos austríacos, e no seguimento desse mal-estar surgiu um documento que foi o documento fundador do movimento Nós Somos Igreja. O que eu acho notável neste movimento, neste documento, é que o documento não se centra no caso particular dos abusos sexuais, coisa que agora por acaso se está a fazer. Há vários meios de comunicação que estão a dar um relevo muito, muito, muito grande a este caso de abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Não que não seja escandaloso, é evidente que é, mas, digamos, está a ser levado até um certo extremo. O documento que surgiu na altura, e que, volto a dizer, é a carta fundadora do movimento, pedia 5 pontos, que eu vou dizer aqui abreviadamente. A criação de uma igreja de irmãos e irmãs, ou seja, em que não houvesse pessoas vestidas de azul escuro e pessoas vestidas de azul claro, mas que as pessoas tivessem, digamos, uma responsabilidade que lhes é devida enquanto filhos de Deus e filhas, a participação plena das mulheres em todos os aspectos da vida da Igreja, o fim do celibato obrigatório para os padres, uma atitude positiva em relação à sexualidade e o reconhecimento da primazia de uma consciência moral informada, mais uma vez um tema que apareceu no concílio, a consciência moral, e finalmente uma mensagem de alegria e não de ameaças ou discriminação. E aquilo que o movimento tem vindo a pedir desde essa altura é que o Vaticano esteja aberto a dialogar sobre estes 5 pontos. E desde essa altura que o movimento tem escrito ao Papa, primeiro o Papa João Paulo II e agora o Papa Bento XVI, a pedir uma abertura desse diálogo. E o resultado tem sido que, durante o papado de João Paulo II, não houve resposta. Durante o papado de Bento XVI, não houve resposta. O Papa respondeu-nos e disse-nos que tratássemos destes assuntos com os bispos. Ora, com os bispos. Com os bispos de cada diocese. E ao que nós respondemos que estes assuntos não são assuntos locais. São assuntos que têm a ver com a Igreja no seu todo e, portanto, não faz sentido que sejam discutidos com os bispos na medida em que esses bispos não têm uma autoridade para abrir um diálogo, digamos, com o âmbito que é pretendido. Bom, agora um bocadinho de história. Isto surgiu em 1996, esta carta. E esta carta é a carta fundadora do movimento Nós Somos Igreja na Áustria e na Alemanha. Foram os dois movimentos originais. Em 96 é formado um movimento internacional, numa reunião em Roma, e o grupo português, o movimento Nós Somos Igreja Portugal, é formado em 97. E neste momento nós temos este grupo desde 97, temos estes 5 pontos na nossa carta, que nós chamamos a petição do povo de Deus. E desde essa altura que lutamos para que estas coisas sejam de novo postas em aberto, no mesmo espírito do concílio. Há coisas que têm de ser discutidas, que têm de ser dialogadas e tem que chegar a uma conclusão que seja mais satisfatória para toda a gente e especialmente para as pessoas que ainda se dizem católicos e que têm muita dificuldade em se rever nas posições que o Vaticano, enfim, que a autoridade da Igreja coloca neste momento. Portanto, é neste aspecto que nos parece que somos herdeiros do Concílio Vaticano II, que somos portadores desse espírito, na medida em que apelamos a que haja diálogo sobre estas coisas. Enquanto o movimento internacional em si não é, digamos assim, mais do que o conjunto dos movimentos nacionais em cada país. Os movimentos nacionais em cada país têm aspectos diferentes. Por exemplo, em França não há apenas um movimento, há vários movimentos que estão organizados em rede. Ao contrário da Alemanha e da Áustria, que há um movimento só, a Espanha também há um só. Estamos presentes não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e, em parte, na América Latina. E contactamos essencialmente usando novas tecnologias, usando e-mails e usando fóruns de discussão. E já agora, não é de todo, não é irrelevante a existência destes novos meios de comunicação. Estes novos meios de comunicação, que já não são novos, existem desde o fim dos anos 90, pelo menos de uma forma generalizada, tornaram possível este contacto de pessoas que têm o mesmo ponto de vista, mas que geograficamente estão muito longe. Portanto, um movimento como este provavelmente não seria possível há 50 anos, ou pelo menos não seria possível com esta vitalidade, porque a capacidade de comunicação e a capacidade de discussão não poderiam ser as mesmas sem estes meios de comunicação. Bom, além de ser membro do movimento Nós Somos Igreja Internacional, o nosso movimento português é também membro de uma outra organização que se chama a Rede Europeia Igreja em Liberdade, que nasceu em 1991, e que é uma organização internacional não governamental que é acreditada junto do Conselho da Europa e que, portanto, pretende ser uma voz religiosa no campo político e no campo social. Digamos que é uma voz religiosa, ou seja, que tem um ponto de vista religioso e que se pronuncia na esfera pública. E eu vou só falar de dois pontos que regem, digamos assim, esta organização. Tem então a visão de uma igreja profética, ecuménica, libertadora, caridosa e que acalente, sem excluir nem discriminar, e que siga os passos de Jesus, e que tem vontade de trabalhar respeitando a diversidade cultural e religiosa pela paz, pela justiça, pelos direitos humanos e pela democracia, incluindo dentro da igreja. Assim, isto apenas para enquadrar o nosso trabalho. Nós, enquanto Movimento Nós Somos Igreja, fazemos parte de duas redes internacionais. Uma que, digamos assim, pede mais diálogo dentro da Igreja e outra que é uma voz religiosa dentro de um plano mais civil. Bom, e ao longo do tempo, olhando para trás então, olhando para o Concílio Vaticano II e pensando nos dias de hoje e pensando no futuro, o que é que nós poderemos fazer, para em que caminhos poderemos caminhar? Bem, como já vos disse, estas tentativas de diálogo durante muito, muito tempo têm sido frustradas, como já vos disse. E, de facto, nós temos sido largamente ignorados pelas pessoas da hierarquia. Mas não por todas as pessoas. Recentemente, e quando eu digo recentemente, estou a falar desde há 2 anos para cá, tem havido, mesmo dentro de grupos mais próximos da hierarquia católica, um desejo que nós já tínhamos, de mais diálogo sobre estas coisas. Por exemplo, na Holanda, surgiu um documento dos dominicanos holandeses apelando a novas formas de Eucaristia, eventualmente sem padres, como nós os entendemos agora. O documento está no nosso site, quem quiser pode ir procurá-lo. Nós, inclusive, fizemos uma edição e o documento pede que se discuta se a celebração da Eucaristia depende do Ministério dos Homens Ordenados ou se é possível que a comunidade eclesial ou dos pastores, por esta nomeados, celebrem a Eucaristia por si próprios. Mais uma vez, este pedido de discussão não teve grande eco. No entanto, há um documento feito pelos dominicanos e que vale a pena ler. Muito recentemente, houve um documento assinado por praticamente uma centena de teólogos, e é uma coisa muito recente, portanto é relativamente pouco conhecido, que pede, justamente, tal como nós pedimos, diálogo sobre estas coisas, nomeadamente a inclusão das mulheres no sacerdócio ordenado, a abertura ao mundo contemporâneo, a participação dos fiéis. Esse documento está a ser muito pouco conhecido. O Nós Somos Igreja está neste momento a colaborar num site internacional onde esse documento esteja e onde as pessoas possam eventualmente aderir, se o desejarem. Mas isto para dizer que este espírito de diálogo, este espírito de tentativa de renovação fraternal, não ficou perdido. Talvez esteja menos visível, talvez esteja, digamos, mais diluído, mas ele ainda existe e ainda continua dentro da Igreja Católica. E por isso, só para terminar, este encontro que nós estamos a ter hoje sobre o Concílio Vaticano II está inserido num projeto internacional que a Maria João falou logo ao início, chama-se Council 50, um novo aggiornamento que pretende ser exatamente isso. Pretende hoje voltar a viver o espírito do Concílio, voltar a viver este espírito de diálogo, de renovação, e que vai durar, esperamos, até 2015, onde esperamos também teremos um grande encontro em Roma de vários movimentos internacionais de toda a Europa, pelo menos, se não também da América Latina, manifestando este nosso desejo de maior comunhão e de maior diálogo. Portanto, este espírito do Concílio, felizmente, não está morto e eu, pelo menos, gosto de pensar que ainda há futuro. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Temos, até ao termo desta sessão, temos 25 minutos, porque eu vou dar aqui um bónus às pessoas de 10 minutos antes das 7 para poderem preparar-se tranquilamente para a celebração. Acho que é uma questão de justiça para com os comportamentos.